Beleza, Carlinhos. Valeu! Tchau, seu! Tchau, vamos nessa então. Esse foi Carlinhos Gentil, né? Animando a festa lá pelo Sociedade Amigos, Sociedade Cultural Águia Branca. Fazendo a festa então do Carnaval 91 aqui pela Cassino. E você fica ligado, porque daqui a pouco tem muito mais. A partir das 5 horas da Cassino novamente no ar. E ele comunica a partir desse horário, Ailton Lopes da Silva. E a gente promete voltar com você, né? Nesta quinta-feira, a partir das 11 horas e 30 minutos, com mais carnaval para você. Dessa vez, vemos os ferroviários, com o companheiro Adão Rocha. Voltando todo o Brasil.